Tá valendo? Um, dois, três, vai, diz. Todo mundo com a mão pra cima. Yeah, yeah. Vai! Chamando atenção, pilotando meu Deru. Fato natural, todo dia acontece. Não conheço todo mundo, mas todo mundo me conhece. Vou que vou, na manha do gato que sou. Olhando no Rolex, sei pra onde vou. A noite é muito boa pra quem sabe aproveitar. Na mude consulado, no Blendley ou no Showbar. DJs, conheço todos os melhores de verdade. Quer conhecer minha banca, os donos da cidade? Do tipo VIP, não precisa de nome na lista. Relax no reservado, observando a pista. Champanhe, whisky, caipirinha também. Nessa balada não tem copo vazio pra ninguém. Dizer que a festa tá boa ainda é pouco. A mulherada rebolando e os cachorros muito louco. É, o quê? Eu mais gosto quando mando a rima. É ver todo mundo com a mão pra cima. Por quê? Esse peso sei que contamina. Os mano aperta e as mina empina. Vai! O quê? Eu mais gosto quando mando a rima. É ver todo mundo com a mão pra cima. Por quê? Esse peso sei que contamina. Os mano aperta e as mina empina. Balance os quadris, mesmo quem não souber dançar. O hip hop tá na veia, nem precisa injetar. Fumaça no ar, passa pra cá o goró. Quem pode curtir de tudo vai se achar bem melhor. Sem medo, sem dó, música é melhor que pó. As mina tão louquinha, molhada de suor. E eu não tô só, e uma já piscou pra mim. No tempo do perreio não era tão fácil assim. DJ pega meu disco, já conhece a faixa. Pista cheia, meu som bombando nas caixas. Pisou no pé de alguém, pede desculpa e disfarça. Se pisarem no seu pé, não esquenta, logo passa. Sensualidade está no ar. Beijos e abraços fazem parte dessa atmosfera. Só vejo mulher bonita e gostosa pra lá e pra cá. É só se controlar, transar sem camisinha já era. O quê? Eu mais gosto quando mando a rima. É ver todo mundo com a mão pra cima. Por quê? Esse peso sei que contamina. Os mano aperta e as mina empina. Vai! O quê? Eu mais gosto quando mando a rima. É ver todo mundo com a mão pra cima. Por quê? Esse peso sei que contamina. Os mano aperta e as mina empina. O lugar tá cheio, todo mundo acampa. Quem dança, dança. Quem não dança, segura a criança. A lei aqui é se divertir. Aproveite, tristeza não tem fim. Felicidade sim. De gente que só arruma briga, eu tô fora. Se veio aqui pra arrumar encrenca, é melhor ir embora. Só vai ficar quem tiver a fim de balançar a noite inteira até o sol raiar. Chega mais, vem na paz. Preto, branco, amarelo, isso tanto faz. Vem curtir, se divertir. Não custa nada, é proibido proibir. Por isso que mais gosto quando mando a rima. É ver todo mundo com uma mão pra cima. Porque eu sei que esse peso contamina. Os mano aperta e as mina empina. Isso aí, rapaziada. Eu mais gosto quando mando a rima. É ver todo mundo com a mão pra cima. Por quê? Esse peso sei que contamina. Os mano aperta e as mina empina. Vai! O quê? Eu mais gosto quando mando a rima. É ver todo mundo com a mão pra cima. Por quê? Esse peso sei que contamina. Os mano aperta e as mina empina. E os mano vai, mão pra cima!